os sonhos que você tanto quis. Pra amar e dizer que ao seu lado é feliz. Mostra no tom da pele, no cabelo crioulo. Na força, na garra, tá seu grande tesouro. E quando chega no samba, dance para o salão. Rainha africana tá no meu coração. Seu swing e sua ginga, eu nunca vi igual. Única entre mil, é mesmo sensacional. É a deusa de ébano na cor do pecado. Quero ela pra mim, pra tá sempre ao seu lado. Amor à primeira vista, quando eu vi no pagode. Ela é mentira e marrenta, e assim porque pode. Ô nega, anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, já vai mudando a situação. E ela me esquenta, ela é marrenta. Ô nega, anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, já vai mudando. Na princesa Dandara, linda jovelina é a pérola rara. A rosa marrom que inspirou um poeta. Olhos coloridos na canção predileta. Eu me sinto mais um, súdito da beleza. Pelas curvas exatas onde a nega é marrenta. É Naomi Isabel, é a doce pitanga. Sobrenome Araújo, fico de pernas bamba. Me perco no rebolado a cada passo que dá. Tem um ar de mistério que eu quero desvendar. E mesmo se não quisesse, pra ela não digo não. Pois sempre quando ela chega, muda a situação. Anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, já vai mudando a situação. E ela me esquenta, ela é marrenta. Ô nega, anda mexendo com meu coração. Quando ela chega, já vai mudando.